Rádio Sul Brasileira de Panambi, AM 1320, integrante da rede Gaúcha Sat. Está no ar, a partir de agora, programa Bolsa de Hortifruti Grangeiros. A apresentação, Elcio Dalabrida. Está entrando no ar o programa Novo Tempo. Os sinais estão dizendo, algo está acontecendo. E as pessoas perguntando o que será. Os sinais estão mostrando que a iminente volta do Senhor está para acontecer. E mais do que nunca, é hora de acordarmos para esta realidade, erguer os olhos e abrir os braços para o Salvador. Os sinais estão dizendo, algo está acontecendo. E as pessoas perguntando o que será.